Chama! Se joga daí! Emanuela Gomes, a tal da Rayane Martins! Segura, vai, vai! Você tá com ela, né? Escuta! Só pra me esquecer. Será que ela tá feliz? Que você liga pra mim toda madrugada. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram o tempo desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Que você liga pra mim toda madruga. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram o tempo desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. É a hora de valorizar, né? O ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. Toma! A tal da Rayane Martins! Vem que vem! Sim. Vem que vem, Lupizeiro! Sim! Cê tá aqui. Só pra me esquecer. Será que ela sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram o tempo desse quase surta. Que mandou me deixar. Que você liga pra mim toda madruga. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo. Depois que perde, sabe valorizar. O ditado é certo. Depois que perde, sabe valorizar.